2000 metros de profundidade dentro do meu colchão. Unimos nossas sombras pra escapar da solidão. Donos do crime pela adrenalina do segundo. Corro com você até chegar no fim do mundo. Foge comigo agora. Me arrisco na hora. Pega tudo e vamos embora. Tem tanta coisa pra ver lá fora. Foge comigo agora. Me arrisco na hora. Pega tudo e vamos embora. Tem tanta coisa pra ver lá fora. Respira bem fundo. Eu vou te levar pro fim do mundo. Respira bem fundo. Eu vou te levar pro fim do mundo. Me desenha nessas tardes sem ter o que fazer. As ruas tão vazias. Agora somos só eu e você. Corre pro abismo, me segura, vamos cair juntos. Voando com você, nós dois aqui no fim do mundo. Foge comigo agora. Me arrisco na hora. Pega tudo e vamos embora. Tem tanta coisa pra ver lá fora. Respira bem fundo. Eu vou te levar pro fim do mundo. Respira bem fundo. Eu vou te levar pro fim do mundo. Natureza dos humanos só restou na minha memória. Respira bem fundo. Eu vou te levar.